dois, três, quatro. Viu louco no navio, viu o céu sorriu, fogo no pavio, dente na corrente. Tu põe esforço, pensa lento, se atente, sua mente sedente de amor. Devaneios até onde alcançar a vista. Eu peço que você siga minha pista, invista. Cista, cista, devaneios no largo do horizonte. Bem ali atrás do monte tem um jardim. Invista, assista, assista, devaneio até onde alcançar a vista. Eu peço que você siga minha pista. Invista, assista, assista, devaneio no largo do horizonte. Bem ali atrás do monte tem um jardim. Invista, assista, assista. Em condições evolutivas, pensamentos, emoções, com esforço, lentes e atentos, momentos sedentos de amor. Lentes e atentos, momentos sedentos de amor. Lentes e atentos, momentos sedentos de amor. Dengue, dengue, dengue, dão, oh. Dengue, dengue, dengue, dengue, dengue. Suba, duba, terra, plante no sertão, os grãos do tufão. Atrás do monte tem um jardim. Dente na corrente. Vista, assista, assista, devaneio até onde alcançar a vista. Eu peço que você siga a minha pista. Invista, assista, assista, devaneio no largo do horizonte. Bem ali atrás do monte tem um jardim. Invista, assista, assista. Boca de sino pendente, boca de sino pendente, boca de sino pendente, boca de sino pendente. O dengue, dengue, dengue, dengue. Suba, duba, terra, plante no sertão, os grãos do tufão. Dengue, dengue, dengue, dengue, oh. Grãos do tufão. Grãos do tufão. Viu louco no navio, viu o céu sorriu, fogo no pavio, dente na corrente. Boca de sino pendente, boca de sino pendente, boca de sino pendente, boca de sino pendente. Na minha casa, no cume da Lapa, por entre as camélias, numa hora vaga. Boca de sino pendente, boca de sino pendente, boca de sino. Na minha casa, no fundo da Lapa, por entre as canelas, uma hora vaga. Grãos do tufão. Lume. Grãos do tufão. Na minha casa, no fundo da Lapa, por entre as canelas, uma hora vaga. Boca de sino pendente, boca de sino pendente, boca de sino pendente, boca de sino pendente.